vossas vestes e convertei-vos a mim de todo o coração. Ouve a trombeta em Sião, volta o teu rosto para mim, dos teus manjares me agradarei. Venha a mim com choro e pranto, busca a minha face e o meu favor, abraça hoje o meu perdão e misericórdia. Busca-me além do véu, com solene coração. Volta os teus olhos para mim. Rasgai os vossos corações. Rasgai os vossos corações, não as vossas vestes, e convertei-vos a mim de todo o coração. A trombeta em Sião, volta o teu rosto para mim, dos teus manjares me agradarei. Assim diz o Senhor para nós. Venha a mim com choro e pranto, busca minha face e o meu favor, abraça hoje olhar a ti, Senhor. somente olhar a Ti, Senhor. Vamos, gente.